muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou um olhar de pássaro, contraiu visão fontana. Por forma que ele enxergava as coisas por igual, como os pássaros enxergam. As coisas todas inominadas. Água não era ainda a palavra água. Pedra não era ainda a palavra pedra. E tal. As palavras eram livres de gramáticas e podiam ficar em qualquer posição. Forma que o menino podia inaugurar, podia dar às pedras costumes de flor, podia dar ao canto formato de sol. E se quisesse caber em uma abelha, como se fosse infância da língua.